以。 Tucson 3601, da Golf 360 para São Paulo. Tucson 3601, no Golf com... Sério? Autorizado São Paulo, nível de voo 360, rota 2190, com base 2196, passa com a rota do plano. Decola da pista 28, mantém a proa até 2510, após iniciar a curva à esquerda, na saída da Eulê da transição Mótiva. Acione no transponder 5036, controle Salvador 120.8. Autorizado 360 para São Paulo, Obertulo 10, Cubase, Obertulo 16, Trava do Zulu, conforme o plano. Decolando a 28, mantendo a proa até 2510, depois curva à esquerda, Tael, Leda e Mosca. 5036 transponder, 1208, copia o 3601. Para 3601, correto, aposto quando pronto o feedback. Para o posicionamento na 3601, no 08. Se o 3601 autorizado, pode prontar. Gostaria. Tupã 3301, POB 143, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Equipagem via Patiúno, Juliette, Alfa da Conferra da Dulce, no Lacha na Torre 1, no Leite de Mamacu, ajuste altímetro 10 no meio, até 3601. 16, Pátio Juliette, Alfa Golf, Pantorre, 18, 1, 18, 95, tá? 3601. Salvador, bom dia, o TAN 3601. Você pode confirmar o vento, por gentileza? Delta 200 graus, 189. 18. Tá, pronto. 3601, autorizado a linha aérea decolar, pistão 28, 102.00 graus, agora 239. Autorizado a linha aérea decolar, pista 28, tá 3601. Decolagem decolagem Alfa 41, controle 120, decimal 80, manzinha pronta, 2500 pés. Pronto, 2500 e o controle é 108. Valor, voo, Fiat, 3601. Via saída dela. 360 da Elta 3601. Via saída da Helo e esperando da restrição de 2.500 na saída. Ok, então pode voar, lenda? Mantenha a via saída 3.601. agora Recife no 25.1, alterno no 3395. 25.1-3395, tá? 3601. conforme e a chegada cara das para 2000, tá, ajuste 1016. tá até ótimo. Bom dia, Mike, até ótimo, solicito autorização de rebote da remota 13 até a ponte 8 do Red Mike. Autorizado, reporte interno, Mike, até ótimo. Alô, Skank Uniforme. Escuta. Oi, Skank Uniforme, autorizado. LS Zulu Pista 28. Reporte estabilizado. Chama lá estabilizado, LS Zulu da Pista 28. Skank Uniforme.